hoje sei. Mas superar é vencer a eu mesmo e lutar contra o medo. Talvez não entenda o que eu quero dizer. Talvez seja seu jeito de pensar em você. Mas até aí o que tu deve fazer vem de tempo. Não! Eu não vou me entregar. Uou! Tô aqui pra lutar. Não vou me entregar. Opa, pode quebrar, eu não vou me entregar. Não! Eu não vou me entregar. Uou! Tô aqui pra lutar. Não vou me entregar. Fonte a Cuba é livre e nem o calibre vai mais me assustar. Mas o sabor da vitória eu vou te mostrar. Se tentar de tudo que o mundo inteiro reconhece, que a fragilidade do coração tá na cabeça. Eu sei que pensar em perder faz meu medo crescer. Que já tô até com cãibra de tanto mentalizar. Vou virar o pau, pode quebrar, mas não vou me entregar. Não! Eu não vou me entregar. Uou! Tô aqui pra lutar. Não vou me entregar. O pau pode quebrar, eu não vou me entregar. Não! Eu não vou me entregar. Uou! Tô aqui pra lutar. Não vou me entregar. Pra lutar, não vou me entregar. O pau pode quebrar, eu não vou.